Quando eu te encontrei, tudo fez sentido. O vazio em mim se tornou abrigo. No teu abraço eu posso descansar. É contigo que eu quero sempre estar. Teu sorriso clareia meu viver. Minha paz começa em você. Ao seu lado encontro a felicidade. Com você o mundo fica mais bonito. É amor, é verdade, é simplicidade. É um sonho real, enfim. Cada gesto teu me faz acreditar que a vida é melhor quando a gente amar. E se um dia o medo quiser me alcançar, é tua mão que vai me segurar. Teu sorriso clareia meu viver. Minha paz começa em você. Ao seu lado encontro a felicidade. Com você o mundo fica mais bonito. É amor, é verdade, que a cintidade sorri raial assim. Tiver você, não preciso de uma estrada. Minha vida descido do namoro e ovada. Se tiver você, não preciso de mais nada. Minha vida é perfeita ao teu lado, minha amada.